Estamos iniciando as operações de gravação. Só para vocês terem uma ideia. Alguns estudantes da Imagem Som vieram aqui agora há pouco fazer um vídeo da minha matéria. Ou seja, o contato tanto com a comunidade universitária, digamos assim, né, quanto com o pessoal de fora mesmo, não sei, com as bandas, com vários projetos culturais pela cidade, rola intensamente e ativamente. Ou seja, este é um dos melhores ambientes no qual alguém pode estar. E funcionando, como eu disse alguns dias atrás, nós estamos num momento histórico para a rádio, com 10 programadores, 5 programas, todo dia sempre vai ter alguma coisa por aqui. E o que é dito, né? A rádio é livre. O projeto de rádio livre é baseado num direito constitucional de liberdade à informação e à comunicação. E não tem isso de que Rádio Livre é rádio pirata, porque a Rádio Livre não rouba a frequência de nenhuma outra rádio, porque pirataria seria isso. E essa outra história de que a Rádio Livre, por ser algo próximo de uma rádio amadora, digamos assim, né, que amadorismo na verdade vai de como a coisa é organizada, e posso dizer de amadora, essa rádio não tem nada. Mas rola uma ideia de que as rádios livres causam muita interferência, de que pode derrubar avião, etc, etc. Agora, me responda uma coisa: o que é mais fácil de causar acidente aéreo? Uma rádio cujas ondas FM não saem, mal saem, aliás, não saem da cidade, mal saem da região de onde a rádio está, dependendo da rádio, né? Porque se for comparar com a muda, por exemplo, a muda é bem potente, mas ainda assim eles conseguiram uma posição privilegiada onde eles estão, né? Salve aí pra galera da rádio muda. O que é mais fácil causar acidente aéreo? Uma rádio livre, montada por seus programadores, somente por seus programadores, nada de super engenharia, super projetos em cima, ou uma rádio que abrange, não sei, quase o estado inteiro, que tem um puta de um alcance. Sem querer citar nomes, né, mas a gente poderia dizer várias rádios grandes aí, algumas que se dizem educativas, outras que se dizem jovens. É meio complicado, né? E questão de rádio, comunicação, mídia, pra quem ainda não ganhou, é pura política. Então, se tá rolando uma onda, se vira e mexe rola uma onda de fechar rádios e televisões abertas, televisões livres, né? Rádios e televisões livres no país, no estado, etc., é culpa de intervenção política. Não é porque está causando algum estrago, alguma coisa assim. É puramente interesse. Como fiquei sabendo esses dias que o portal radiolivre.org tinha sido derrubado, a muda, quase todo o começo de semestre, os caras conseguem. Acontece o seguinte: Polícia Federal vai lá com a mãozinha do reitor. E aí, dá um, dois dias, os caras fazem uma festa, recupera tudo. Ou seja, dá pra perceber que a movimentação é muito grande, é muito sólida. Porque pra isso tem que ter perna, né? E bom, fica aí a mensagem pra quem ainda não entendeu o que é uma rádio livre. E vamos continuar curtindo esse som aí. Mais uma vez, Jimi Hendrix, Foxy. modo permanente, teu cabelo é de sereia. E a pergunta que sai da mente, qual é o peixe que te penteia? Quando tu entra na roda, teu corpo bamboleia. Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Teu cabelo, a couve-flor, tem o quê que me tonteia? Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Me zampleia, ferro em fogo, não desmancha nem na areia. Toma banho em Botafogo, qual é o peixe que te penteia? Nega do cabelo duro, oh, minha nega. Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe? Qual é o peixe que te penteia? Nega do cabelo duro, oh, minha nega. Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe? Qual é o peixe que te penteia? Livre Capivara 96,1, som lindo aí. É, versão Planet Ramp de Nega do Cabelo Duro. Ondulado permanente, teu cabelo é de sereia. E a pergunta que certamente qual é o peixe que te penteia? Quando tu entra na roda, teu corpo bamboleia. Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Teu cabelo, a couve flor, tem o quê que me tonteia? Minha nega, meu amor. Botafogo, qual é o peixe que te penteia? Nega do cabelo duro, a minha nega. Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe? Qual é o peixe que te penteia? Nega. Nega do cabelo duro, a minha nega. Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe? Qual é o peixe que te penteia? Nega. Thank you.

Dá pra perceber que pelo jornal, pela TV, etc, você vê uma coisa. Agora procura o que os caras que estão armando tudo, que estão presentes no movimento, procura o que eles estão falando, pra ver do que realmente se trata. Bom, em homenagem a isso, né, toda essa politicagem suja dominando as ondas de nossas mentes, vai esse som do Queen. Politician, donzeira, galera. Mas não vamos cortar o Raulzito, né? Que é essa cadeira. Foi. galera, vocês acabaram de curtir um pouco de Cream, Politician, como foi anunciado. Agora, Let Spirits Ride, Black Mountain, do último álbum deles, Wilderness at Heart. Black Mountain foi uma banda que tocou aqui, acho que em 2008. Veio pro Goiânia Noise, se eu não me engano. E foi um show que eu me arrependo muito de ter perdido por ainda não ter conhecido a banda. E aqui nos bastidores da rádio surgiu uma divergência entre eu, Invisível, e o Aparecido. Já não bastassem os nomes. A gente tava aqui curtindo o Cream. E aí, dá a sua opinião sobre o Cream. Agora vocês vão ouvir. Alô. Aí, fala. Eu acho que o Cream é o maior power trio que já existiu no rock and roll. Ah, não. Ah, disso não dá pra discordar, vai. Disso não dá. Mas... Três pessoas intrigantes. Três pessoas intrigantes que viviam gritando. Vida longa, rock and roll. Vida longa, até porque os caras voltaram, pá. Não sei se eles estão tocando ainda. Nossa. Bom, você tá ligado se os caras estão tocando ainda, não? Acho que não, né? Só o Eric Clapton aí. Sempre firme e forte. Eu sei que eles... a banda acabou, pá. É muita divergência, né, cara? Era muita divergência, né? Sei que em 2006 eles fizeram um show, gravaram, etc, etc. Eu não sei se eles continuam. Mas bom, que... Mas bom, foi o melhor power trio do rock'n'roll e ponto final. o que eu discordo é que tem um power trio que com certeza bebeu da fonte do Cream, mas na minha opinião conseguiu superar. Na minha opinião. Não foi tão grande quanto, tão influente. Aliás, foi bem influente, né? Mas... Vamos procurar um som deles aí pra galera ouvir depois. Eu tenho aqui, tô armando. Mas... O que acontece é que, na minha opinião, o partido injustiçado fez uns sons maravilhosos. Eu falei o nome já, não. Bom... Eles fizeram sons maravilhosos. Eles fizeram cover de Rolling Stones e deixaram os caras no chinelo. E olha que eu sou suspeito pra falar de Rolling Stones. E, bom, a banda chama Blue Cheer. Eu vou colocar algumas músicas deles, aí a gente continua a discussão. Vou ver se eu te convenço. Vamos ver. Deixa eu preparar aqui. Agora tem que ver onde foi parar essa fita. Que achei. Vou colocar algumas musiquinhas aqui deles. Sonzinho da hora. Eu vou começar apelando. Essa é do primeiro disco. Aliás, o segundo disco. Um minuto e meio. Ah, vai. Blue Cheer, disco Outside Inside. Magnolia, Caboose, Baby Finder. E aí? Ó, ó. Agora essa música é conhecida, mas não desse jeito. Thank you. diz aí. Seu parecer. Tá sim. Muito tá? Bom. Tá sim. Muito bom. Mas sejamos justos, né, ó. Queen lançou só 3 discos, nunca mudou de formação. E tem uma música com o George Harris. Curtir não tem. Coitado do George Harrison, né? Por quê? Afinal de contas, Eric Clapton tá lá no Queen, né? Ó, sendo justo. Bom, eu coloquei algumas das músicas que eu acho que quando eu ouço do Queen. Sem palavras. Ah, voltou no Queen, né? Eu voltei do Queen. Assim, mais Blue Tier também pela frente. Vamos lá. Queen de novo pra vocês. A gente tá ficando não, viu, galera? É uma disputa. Tem uma seleção aí de Queen. Ah, tá alternando, né? Thank you. We'll be right back. I'm alive. voltando pro Queen. Um compartilhamento de ideias aqui, de sons. Cara, quem tá fora da rádio tá realmente por fora. Pô, eu não sei o que dizer. Fala aí. O que é daqui, mano? Pô. Vou dizer uma coisa. Take her with you to the heartland of the winter. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter. Those were the days. Those were the days. Oh, were the way. Agora, já citado aí parceria do Queen com o George Harrison, né? Eu percebi que você tem alguma coisa pra falar sobre essa parceria aí. Eric Clapton, George Harrison. Não tenho nada pra falar, não. Mas eu tenho um negócio que eu queria saber, assim. Fiquei sabendo que o George Harrison tem uma música com os Rolling Stones. É mesmo? Queria ouvir aí. Olha, parece que... Ia ser interessante ouvir, né? Parece que o John Lennon tem também. Tenho certeza. Ah, os caras eram amigos, manjo. A gente podia fazer uma batalha. Não, ó, épica, vou ser também sincero, assim, ó. Quando eu ouço os Beatles, eu penso nos Rolling Stones. É. Eu também. Não tem como, cara. Sinceramente, eu também. Às vezes que eu tô ouvindo Beatles... Desculpa a todos. Eu gosto dos Beatles também. Admiro, né? Às vezes que eu tô ouvindo os caras, assim, eu... Puta, ia ser massa ter um Rolling Stones pra ouvir logo menos. Quando não tem, né? Porque quando tem... É direto nos Rolling Stones. Eu vou colocar... Ah, colocar essa última, né? Do Cream. É, tem aquela treta, né? Que O Harrison roubou a mulher do... O Eric Clapton ficou com a mulher do George Harrison, né? Sim. Que era a Leila. Ah? É a Leila. É. Do... No, a música é feita pra ela, né? Dizem. Dizem as más, né? As más línguas aí. Ou as boas também. Ah, eu duvido nada, cara. Não, tem aquela do... Aquela Angie do Rolling Stones, tá ligado com aquela história? Angie, dos Rolling Stones. Angie. Sei. Você tá ligado com qualquer história? Mas não, a história não. Dizem as más línguas também que o... Bom, Rolling Stones, a época, pá, o cenário. Tinha grandes nomes, né? Tinha o David Bowie também junto com os caras. Quer dizer, não junto com os caras, né? Mas eles eram amigos. Uhum. Aí os dois lançaram um disco junto, pá, o Bowie e o Mick Jagger. Não sei se eles lançaram mais de um, se ele participou de outros, mas eu sei que eles têm um, pelo menos um. E aí, bom, você olha o Mick Jagger, você olha o David Bowie, você vê. Aí tem. Você olha na cara dos caras. Ah, aí tem. Aí você vê os dois juntos. Aí tem mais ainda. Aí reza a lenda que os caras se envolveram mais do que além da música, né? É. Por uma duvido muito, né? Tanto quanto colorida. É. Aí... Eu também não expulsaria o Mick Jagger da minha cama. Como já dizia o cara do Hair, né? No Puta. DVD. Boa. Expulsar o Mick Jagger da cama ou não? O que aconteceu? Foi que expulsaram o Mick Jagger da cama, mas não foi David Bowie. Não, o David Bowie, nos anos 80, assim, ele faz o rock and roll perder totalmente a vergonha. E perder também um pouco, acho que, da revolução que tinha. Que vai nascer nos anos 90 novamente, eu acredito. Não entendi. Cadê? Tipo... Nos anos 80, o rock and roll perde a vergonha totalmente, assim, né? Uhum. O David Bowie é um grande exemplo disso daí. Aí, nos anos 90, o que acontece? Surge o grunge novamente, e a revolução do rock and roll. Aí os caras tomam vergonha na cara. Aí, não, tem coisa boa dessa época. Não, tem coisa boa. O que aconteceu... Foi que chegou a mulher do Bowie e olhou assim: que é isso? O que tá acontecendo? A Mick Jagger vira: não, não é, não, não é isso. Reconhece: Angel. É isso aí. George Harrison, Eric Clapton, som do Queen, do último disco dos caras, Goodbye. Mas não é a última música do programa. Tem muito pela frente ainda. Vamos lá. Vida longa rock and roll. Vida longa rock and roll. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Acho que a gente vai colocar agora um CD dos Mutantes aí, né? Pelo que já deu pra ver. Especialíssimo, especialíssimo. Primeiro CD dos Mutantes. Eu considero o primeiro CD dos Mutantes e o segundo os mais teatrais, assim, dos Mutantes, sabe? É muito teatral. A Rita Lee, ela põe um caráter, cara, fala. Muito foda ali de teatro. Eles se vestem, né? É muito bonito. Velho. Depois eles piram, né? É. Tô brincando. Pois é, vida longa, rock and roll, até o fim, né? Você não vai acreditar que eu achei, mano. Você ouviu falar de Celebrinas do Éden? Não, não. É a banda que a Rita Lee montou assim que ela saiu dos Mutantes, mas já encontrou uma mina lá, Lúcia Turnbull, acho que é Lúcia, sei lá. Elas gravaram um disco com uma galera lá, antes do Tutti Frutti, tem uma música que chama Tutti Frutti. E, cara, o que é aquilo, velho? O que é aquilo? Eu tava ouvindo em casa, a galera falou pra mim: nossa, que som que é esse, velho? O que, que é isso? É estranho, é estranho. Então, é estranho. Bom. É estranho, mas é bom, meu. É estranho. Não que um seja o oposto do outro. A Itali, ela é um pouco teatral, talvez, assim, né? É, se eu falo de teatral, tipo. Esse CD aí, o segundo CD deles, que é o Mutantes. Ou até o jeito de falar, assim, por exemplo, essa tem Tempo no Tempo, aquela tem Don Quixote, são músicas de trava-línguas. Ah, sei lá, nada a comentar. Os Mutantes são uma das melhores bandas aí do Brasil. Cara, por mais que eles sejam sempre citados, não sei, eu tenho um síndrome de achar quase toda a banda injustiçada, né? E Mutantes, eu acho que é uma banda extremamente injustiçada, velho. Não, Mutantes trouxe... mudou o rock and roll brasileiro aí. Sinceramente, é a banda que eu mais gosto no Brasil. Quanto a isso, eu tenho divergências. É. Ué, tô zoando. Eu tenho alguns conflitos também, mas... que eu fico nessa, né? Puta, é Mutantes mesmo, velho? Ou alguma outra? Que no momento eu não saberia dizer, pra falar a verdade. É, soltar o som? Vamos aí. Vamos aí. Então, adentremos os Mutantes. Iluminada de sol. Passa a salada pra mim, por favor. Passa aí, pão, por favor. Só mais um pedacinho. Ah, mas tá demais, né? Ela é minha menina. Dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela. Chama! Na lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu. Cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor, e eu sou o amor todinho dela. Yeah. você chegar. Não andou e eu chorei. Dos ponteiros parados aí são a prova d'água. 22 bumba, he, he. Bata bumba, ó, vai. Bata bumba, he, he. Bata bumba, ó, vai. Bata bumba, he, he. Bata bumba, ó. Bata bumba, he, he. Bata bumba. Bata bumba, he, he. Bata bumba. Bata bumba, he, he. Bata bumba, he, he. Le dernier bonheur du jour. Cruzeiros de flor se arrastam na paz e amor. Chaparam o lugar em cinema. A montanha gigante de generais aparece distante. O trem no espelho brilhante. O beijo, primeiro beijo. Quatrocentos cruzeiros, 400 morcegos de força, o beijo, a paz e a moça, o trem dentro d'água, a piscina parada, ela não pensa em nada, ele pensa e não diz onde tem muita água, tudo é feliz. Portão e terminou a sessão. 400 cruzeiros velhos foram com medo. Ele, a namorada, ela não pensa em nada. Ele pensa em segredo. Baixado capucho, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Já ouvi o tempo que o tempo parou de passar. E o tal de moçapes não soube disso aproveitar. Chorando, sorrindo, falando em calar. Pensando em pensar quando o tempo parar de passar. Passei o tempo no tempo que o corpo do homem apodrece, sua alma cansada, que nada se afunda no chão. Bruxo do luxo, baixado, capricho, chorando no nicho, capacho do lixo, caprichos não mais voltarão. Mas entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar. Esse era o tempo em que o tempo é. vida correr. Sim, sim, ainda estamos vivos. Essa Rádio Livre Capivara 96,1. Vocês estão acompanhando aí uma edição megalomaníaca do programa Octopus. Edição extraordinária, com a presença de Invisível, este que vos fala, e Aparecido, estreando aí nas ondas da Rádio Capivara. Provavelmente isso dará origem a um novo programa. A gente estava discutindo aqui sobre fazer um programa de batalha de bandas mesmo, como a gente fez aí no comecinho, comparando, de certa forma. Não gosto dessa palavra, comparando, né? Que não foi bem isso, foi... Mas mostrando dois power trios aí, Blue Tear e Cream, duas bandas injustiçadíssimas, principalmente Blue Tear, que surgiram numa época, bom, a mesma época que o Cream, né? Que, bom, apesar de ter muita coisa sendo feita, muita criatividade, aparentemente o único lado da música que tinha foco era o rock psicodélico, né? Tanto o mais elétrico quanto como o do Cream e do Hendrix e do próprio Blue Tear também. Como o que vai para um lado mais folk, mais um pouco mais leve, digamos assim, como do... É que não dá para falar em leve, né? Mas como do Grateful Dead e do Jefferson Airplane. Diz que não dá pra falar em leve, porque, como tinha dito no programa anterior, não, os dois programas atrás, questão do peso, por exemplo, não, do peso do ataque, né, essa agressividade do rock, não tá só na música em si, tá nas ideias também, quanto incisivas elas são. E se eu falar que Grateful Dead e Jefferson Airplane não foram bandas... Como que eu posso dizer? Bandas com uma posição de ataque é um tanto quanto contraditório. Você fala que elas não tiveram essa postura contestadora de tocar o terror na sociedade mesmo, né? Só dá uma procurada aí no histórico delas para ver o que elas aprontaram. Isso, bom. Eu tô falando de... de como tava a música. Não sei se tem dois. Acabou de acabar. E aí, o Blue Tier, tô voltando, né, o assunto. Você tinha esse destaque para esse lado do rock e ainda tinha uma separação, mesmo que por mais variados que os sons sejam, né, ainda que os sons eram, né, ainda tinha uma certa separação, mas não tinha tantos rótulos quanto se tem hoje, mas tem, tinha uma coisa muito clara. Ah, Hendrix ficava de um lado, Led, de Purple, Sabbath, apesar de um tanto quanto parecidos, tem uma linha tênue separando, eles ficavam de um outro lado. Aí, não sei, o Juan Baez, por exemplo, ficava mais para um outro lado, tudo mais. E MC5, Stooges, ficava para um outro lado ainda. O Blue Tier conseguia transitar nesse meio em um disco, simplesmente. Que eu tinha colocado aqui, o Outside Inside. E a banda é tida como uma das precursoras, e aí vai, do punk, do metal, do grunge, do próprio rock psicodélico, do rock improvisado. Um pouco mais pra frente, eles caminharam também pelo progressivo. Vocês fizeram muita coisa, né? Ou seja, por isso que eu digo que essa banda é injustiçada. Bom, agora vocês acabaram de ouvir o primeiro álbum dos Mutantes, que realmente eu tive que ficar quieto durante o disco inteiro, porque é uma afronta, é um pecado você cortar esse disco que é simplesmente maravilhoso. Quer dar uma palavra aí, Aparecido? Esse disco aí é muito bom mesmo. Porra. É o primeiro CD dos Mutantes, né? Sem palavras. Sem palavras. Essa última música ainda, a Genghis Khan. Foda. Bom, agora a gente vai de Funkadelic, que é uma outra banda extremamente teatral também. Você não precisa ver os caras tocando pra perceber isso. Ouve, sei lá, pega um disco, ouve a primeira música, só pra ver como que o disco começa. Só isso. Só isso. Tá, eu recomendo ouvir o disco inteiro, né? Todos os discos do Funkadelic, praticamente. Eu não ouvi todos, né? Mas assim que vocês tiverem a oportunidade de ouvir o inteiro, ouçam. Que é muito foda. E vamos que vamos. Ah, uma breve palavrinha sobre Funkadelic. Tá, o nome é Funkadelic. Os caras são considerados precursores do funk. Eles têm uma música no One Nation Under a Groove que chama Who Says a Funk Band Can't Play Rock. E os caras também passeiam por tudo, por tudo. Jazz, progressivo, rock pesado, rock um pouquinho mais leve, música psicodélica, soul, funk, né? Guitarras gritantes. Guitarras gritantes. Funkadelic. Olha, fãs de Jimi Hendrix, eu me colocando no meio, né, mas fãs de Jimi Hendrix que me perdoem. Jimi Hendrix, Steve Ray, Steve Vai. Vocês que me perdoem, mas o melhor solo que eu já ouvi é do Funkadelic, Maggot Brain. Que vocês vão ouvir numa outra oportunidade. Agora vocês vão ouvir uma música do primeiro disco que chegou em minhas mãos, o Funkadelic, que foi um... Tava em CD, né? Meu irmão pegou, assim. Começou a ouvir. Fiquei, nossa, que música massa. Que som louco. Mistura tudo. Que porra é essa? Falou, ó, isso é Funkadelic. Ô, você me empresta, empresta. Aí vocês vão ter um exemplo do que é o som dos caras. Vocês que não conhecem, né? Quem já conhece, só vai ter um gostinho a mais. Hardcore Jollies. É, a quarta faixa do álbum de mesmo nome, Hardcore Jollies. Então, vamos, Nelson. Cheiro Capivara 96,1, essa é a edição extraordinária do programa Octopus, com o Invisível e Aparecido. Vamos lá. Agora são exatamente 7h35 e tem muito mais pela frente. Isso aí, chega. Uou! Funkadelic, sentiram do que se trata? Algo menos, tem aí Casa das Máquinas, Genesis. Esse próximo som no Funk. Casa das Máquinas aí é um clássico do rock and roll mesmo. Pô, falar de rock no Brasil e esquecer de Casa das Máquinas é uma afronta, cara. É uma afronta. Falar de música no Brasil e esquecer dessa época, né, do rock, né, Tênis? Porque estavam comentando, um amigo meu tava falando que, cara, o rock no Brasil dessa época, dessa época e também, não sei, os Nação Zumbi da Vida, por exemplo, né, não tem igual lá fora, cara. Não querendo ser ufanista ou qualquer coisa assim, mas é que justamente pela particularidade, assim. Pela particularidade, pelo ambiente musical brasileiro, papá, papá. E o jeito que os caras cantavam é bem da terra mesmo, né? Vamos mandar um rock and roll aí, já era. Vamos mandar. É nóis. Direito Capivara 96,1. Se eu curtir agora Casa de Rock, Casa das Máquinas. Sejam bem-vindos e boa sorte. We'll be right back. was like a ball and chain. Looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along. Honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Here! grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Not old enough to realize Sunday morning I rise and I stand to face a new dawn. Sunday morning a new day is born. Such a long way to go, and so little time to get there. Such a long way to go. Capivara 96,1. Isso também é peso. Isso também é rock and roll. Free Morning Sad Song. Isso aí, Aparecido. Você me ilustrou. Você Nossa, sabe essa é uma das bandas de rock and roll que mais sai de dentro pra fora, assim. É forte esse som. Inspiração, né, velho? Esse vocalista aí agora é o vocalista do Queen. ou recentemente aí estava até estava sendo. Agora entrando no pouco soft da guitarra, né? Nossa, esse cara, infelizmente a guitarra não tocou nesse som aí. Uma versão diferente. Mas ele tava tocando junto, tava. Agora fiquem aí com o Tom Zé, ó. Basicamente o padrinho da é uma homenagem ao rock and roll. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai canonibó. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Haley, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Inovadora. E esse hoje, sejam bem-vindos e boa sorte. Logo, logo, já arranjou a banda poderosa, Calvin Mira, Cigarettes, Billy Haley, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, me look, me look, love me. Conta me look, love me. Taque, taque, sotaque, destaque, taque, xi. Taque, sotaque, destaque, taque, xi. Tique, boutique, que tique, diga, mo. Tique, boutique, que tique, diga, mo. Oi, toque, toque, se rock, rock me. Toque, se rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camonibó. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarette, Billy Haley, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camonibó. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Haley, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Yehele, yehele, yehele, yehele. Me look, love me. Puta, me look, love me. Taque, taque, sotaque, destaque, taque, xi. Taque, sotaque, destaque, taque, xi. Oi, tique, boutique, que tique, tigamu. Tique, boutique, que tique, tigamu. Toque, se rock, se rock, rock me. Toque, se rock, se rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la. Sangria, agora entrando. Desculpa, sangria. Essa banda é foda. Nossa, nossa. Sejam bem-vindos e boa sorte. Aprecie. Temos a dizer, aprecie. E vida longa ao rock'n'roll. Aqui estamos juntos ao pôr do sol dos navegantes. Sol andando lado a lado no mesmo mar. Sobrar busca histérica por uma bola vermelha. E essa busca histérica por uma bola vermelha. Lá fora é esse sol aberto. Lá fora é essa árvore. E o silêncio costurado na boca de um guarda. Silêncio costurado na boca de um guarda. Lá fora é, é esse pássaro. Lá fora é essa menina. E a tempestade de sabres amarela e linda. E a tempestade de sabres amarela ainda. Não se enterre na solidão. Não se enterre na solidão. Não se enterre na solidão. Círculo branco da fingida inocência. Três margaridas. Uma essa pega morena. Outra é loura e coquete. A terceira, ruiva e sardenta, morde uma dúvida entre os dentes. Essa dúvida vermelha, maçã de pedra estralando, guarda semente vermelha de uma transformação. Ouvi-se uma canção. Ouvi-se uma canção. Dormem no círculo branco da fingida inocência. Duas margaridas. A terceira, ruiva e sardenta, escapuliu colorida com o amante para outra vida. Thank you.

Procurarem direitinho, vão ver cinzas no meu ninho, vão saber que houve amor. Era uma cidade mágica, deitada à beira de uma praia larga. Cidade grávida, calada à beira de uma nova estrada. Vera já foi tão animada, agora está morgada, não pensa mais em nada. Só pra te ver outra vez.

cabeças das moças mortas de cio, do levantar das manhãs de abril. Cair nos seus braços e depois morrer de amor. Ela caminha sorrindo entre os escombros do planeta, desfeito em cruz, em luz, em poeira de mercúrio, vento branco e lamentos de dolor. O sol nas mãos, ah, a Geórgia, a carniceira dos pântanos. Jogando bolis com as cabeças das moças mortas de cio, no levantar das manhãs de abril. Rádio Livre Capivara 96,1. Este foi Ave Sangria, galera. Nossa, CD sonzeira, foda. Banda aí dos anos 70 que fez um grande movimento aí no Nordeste do Brasil. Alceu Valência, Ave Sangria. Os caras têm só esse disco, muita, né? Muita gente boa. Tem esse, acho que tem um ao vivo também. Ah, sim. Porra, cara. Muito legal. Com um só de estúdio. Eles tocaram no Psicodália aí, um festival em Santa Catarina. Estão de volta aí, Marcos Polo nos vocais. Pô, cara, como pode, né? Essa banda é muito foda. Outra banda injustiçada, com certeza. É, vocês estão presenciando aí o surgimento de um novo programa. E nos bastidores é essa história, né? Tocando a rádio pra frente sempre. E como que vai ser mesmo? Garrafa, pano e gasolina. Estamos tentando fundar o programa aí. Garrafa, pano e gasolina. Incendiando tudo. Vida longa, rock and roll. E vida longa, rock and roll. Então eu vou me despedindo aí. Vou deixar um recado aí pra vocês. Que não fui eu que escrevi, mas foi o Gabriel Pensador. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e não é só porque Jesus sofreu que eu tenho que sofrer. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente anda, ninguém manda na gente. Na direção da atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai ficar levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Boa noite. Isso aí, galera. Cingindo suas mentes. Sempre essa é a função de nós, comunicadores. Cutucar todo mundo. Pô, tem que cutucar no Facebook, né? Eu esqueci disso. Tá, então não é cutucar todo mundo. É pedrada na cara. Agora, encerrando o programa, continuando aí na linha Ave Sangria. Os caras montaram uma banda chamada Trem de Catende, Bonde de Catende, alguma coisa assim. Mas era tipo banda de apoio. Eu não sei falar muito mais sobre isso, mas tanto porque eu só vi uma coisa, né, deles. Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora, uma música do caralho, com a Seu Valença. Vou danado pra catende. Isso aí, acabou. Vou danado pra cá, tem que vou danado. Adeus.